fico meio sem noção. Ando sempre por tantas esquinas, cigarros e álcool em cima de um balcão. Mas é por você, ó, minha menina. Parece mentira, mas tua retina ilumina a escuridão. E a minha alma tem medo e nem sempre dá pra se manter o controle. E é bom saber que nem tudo são flores. A minha alma tem medo e nem sempre dá pra se manter o controle. E é bom saber que nem tudo são flores. O que me faz ainda ter liberdade é me virar em qualquer situação. Pois a lama é raça, fundo é um copo de vinho. É o som, é o silêncio, é o raio e o trovão. Você se corta com a gilete suja, se rasga inteira, finge estar tudo bem. Mas toda lâmina se